e um arco-íris. Vamos encontrar, vem comigo, vem se divertir. Quero te ver sorrir. Imaginação um dia te fez sonhar.